lá pra não arrastar. Não botar o fé, subir os dois tiozinhos. Quando ia logo, saudade e racha. Para de campar na quina do campim. Pleno domingo, flango bacalhau. Se o negócio é bom, cê fica. Pensa que patrão, aqui a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu cair. É justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte, filho. Pá, pá, pá. Sono 12 na garagem, um golfe bonitão na praia de Hornete, enfim. Tudo isso tem o apetite vai pra bater em fronte babilonga. E as crianças daqui vão de HK, leva no sarau, salve essa alma. E os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. Sem sangue patrão, eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Faz barulho, família! Uns acham que são, mas nunca vão ser. Tudo é arrastar. Sono 12 na garagem, um golfe bonitão na praia de Hornet, enfim. Tudo isso tem o apetite vai pra bater de front e bal. As crianças daqui. Chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Pra favela morrer. Faz o que vocês quiserem, mas deixa o Bob em paz. Só não mexe com o Bob. Deixa o Bob aí.